9, decimal 35. 35, obrigado. Então, Mike, solicita a mudança para o 065. Gente, autorizado a sessão da presença 065, Lima Bravo Mike. 065, Lima Bravo Mike, grato. Salvador, boa tarde, azul 41, 07, decolando esse escudo. 407, contato radar, saída da EL, suba nível 380. Radar EL 380, 407. Controle Salvador, uma boa tarde, o Condor 21 no Ciente da November. Teme para Salvador. Condor 21. Condor 21, identifique a chegada a Mari, desça para o nível 060. A decolagem está iniciando 90, 3191. Autonomia de 2 horas e 40. Gente, vai taxiar via Índia, Alfa e Delta, 1014 no ajuste. Contra Delta 286, com 777. Autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta. Ah, não pode esperar no hotel, vai chamar a torre 98612-777. Temer, prossiga. Autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, 1014, informe o localizador. 2014, repatriar no lote, então 8001. 1935, bom dia, obrigado, 3191. Salvador, muito bom dia, está 3191, passou 1700 agora. 3191, bom dia, contato radar. Saída da EL, suba nível 340. Da EL, suba nível 340, 3191. Controle Salvador, bom dia, TAM 3216, informação 90. TAM 3216, bom dia, identifique, chegada Mari, desça para o nível 070. 070, chegada Mari, a nossa intenção é R9 da Alfa Zero. Entendi. Então, 8001, informo um Charlie 1950 a 1 minuto para o farol da barra, mantendo no 1000 pés. Sim, então 8001. Controle autorista da EL, portanto, 3191. Manter o perfil da chegada, manter o perfil da saída, temos um Embraer 190 da Azul mantendo a saída. Sim, 3191. Tango Bravo, XAI Foxtrot, controle. Azul escuro, controle. Tá passando agora o farol da barra, mantenha o nome e o pé. Informo um Charlie 150 em Veracruz fazendo TGL. Troca a frequência para coordenação 1, 2, 3, 4, 5 e chame a frequência para retorno. Tá ciente do tráfego em Veracruz, o Bravo XAI Foxtrot solicita a subida para 2500 pés, manterá o setor norte do aeródromo de Veracruz. Vai subir para 2500 pés? Confirme. Você vai manter o nome e o pé, confirma. 777. Você vai manter o nome e o pé, Bravo XAI Foxtrot? Bom, Bravo XAI Foxtrot solicita, se possível, 2500 pés, mantendo o setor norte de Veracruz. Mantém escuta do controle em 2500 pés, depois retorna para toque remédio em Veracruz. 1777. Bravo, que você Foxtrot e mantém ainda 1 mil pés, aguarde a ascensão. Tá na guarda, Bravo, que você Foxtrot. Azul 4107, centro restrito, subida para nível 360. Centro Recife, confirme. Azul 4107, restrito ao nível 360. Ah, ok. Nível 360, azul 4107. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette, para o regresso na Prole de Paris e vai atingir o 1500. Vitor Juliette, mantém-se em condições visuais, no 1500 pés, reporte ingressando no corredor Interlagos. Através de Paripe, forma o tráfego na posição de 1 hora, 3 milhas, rumo noroeste, noroeste. É o Bravo XC Foxtrot, o Charlie 150. Alfa Vitor Juliette, cliente do Bravo XC Foxtrot, vai atingir 9500. Controle Salvador, Gol 754, bom dia, passa o 90 para marcar o novembro. Condor 21, cruzando 050 para 060, pode prosseguir descendo, Ana Mari? No 754, a sua identificação autorizado, chegada a Mari, desça para nível 080. Chegada a Mari para o 080, identificou, Gol 754. Autorizado Guarulhos, nível 340, Aerovia Peruísque 58. Decolagem no 0, curva direita, saída Gole, transição 11. Controle 1935, torre 186, transponder 5022. Chegada para 3 mil pés, altímetro no 0, no 4. Aguarde a autorização para descer para 2 mil. E para 3 mil via Mari, aguardando para 2 mil no 0, no 4, ajuste, 21. Para 31, 91, autorizado, voa direto posição CRAT. Muito obrigado, viu? Direto CRAT, subindo, 340. Azul 4107, chame centro Recife, ano 28, decimal 8, alterno 126, decimal 4. 288, 264, 407, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1777. Voo no 777, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340 da EL, por gentileza, poder coordenar junto ao centro, autorizaria com o final 300. Baixa coordenação. Escuta. 8001, estabilizado o localizador. 8001, compete final do procedimento LSX sem um glide, torre no 8 decimal 6. 8001, agora. Já ultrapassou o alvo do Foxtrot, é autorizado a sessão para 2500 pés. Vai manter o setor oeste, confirme. Negativo, mantém o setor norte do aeródromo de Vera Cruz, do Lopes do Guedes, do Guedes. Gente. Do Avistaro, atente aos primeiros 1200 metros da cabeceira 1-0, deslocados. Autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 nós. De pouso na 1-0, confirmando, seria 1200 metros. Primeiros 1.200 metros? Afirmo, os primeiros 1.200 metros da pista 1-0 estão impraticáveis. Tá ciente então, tá 8001. Ano 9 anos, chame centro Recife, ano 28, decimal 8, até ano 26, decimal 4. 28264, até logo. Condor 21, autorizado a descer para 2 mil pés, via chegada, reporte estabilizado no curso localizador. Portaremos estabilizado no curso do localizador, 302 mil via, 21. No 754, desça via chegada a Mari para nível 050. Via Mari para 050, Gol 754. agradeço a via chegada para 3 mil pés, altímetro no 04. Via a 3 mil pés, 104. No C54, desça o via para nível 040. Via Mari para 040, bom, 754. Polo 777, chame centro Recife, ano 28.8, alternando 26.4. Recife agora 288.264, obrigado e uma boa tarde. No solo aos 1-9, libere próximo à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1, boa. Utilizado no localizador, o Condor 2-1. Condor 2-1, complete final do procedimento ILS, Exoição Glide, chame torre, ano 8, decimal 6. Vai chamar 18-6, torre, completando ILS, X-Ray, down 0 sem glide. Uma boa tarde. Utilizado, reporta táxi. Reportar táxi, 3895. 2500 pés na proa do Serra Vita 366, reporte no final da aeronave, o TAN 3216. 2500 pés, proa do Serra Vita 366, reportará na final. 754 indicada. 250, bom, 754. Reduza para 2209, segundo 754. E2, 220, 1754. Deslocado em 1.200 metros, o ajuste 1-0, 1-4. Reporte trem baixado e travado, aguardando autorização de pouso. Trem baixo travado, ciente, os primeiros 1.200 metros indisponíveis, cabeceira deslocada. 2-1. Salvador, Bravo XT, velocidade atinge, mantém 2.500 pés, setor norte de Veracruz. Prova que você faz trote, prossiga. Somente para informação, atinge e mantém 2.500 pés, mantendo o setor norte de Veracruz, é 92 Vitor Romeu. Sente, Brava que você faz trote. Livre pouso, pista no zero, Condor 2-1. C54, redução para 1809. E2, 180, 1754. Controle Salvador, Tocotango, Oscar, Mike, Uniform, informação na venda. Oscar, Mike, Uniform. Uniform, informação na venda, cruza 200 para Antico, 0 na margem. Mike Uniforme, assine identificação. Identificou. No 1.200 metros indisponíveis, o Condor 2-1. Ok, obrigado. passar o 050 para o 040, vamos 754. 754, desça para 2000 pés, altímetro no 04, reposte estabilizado no curso localizador. D14, 2000, informe estabilizado no localizador, pista no 0, vamos 754. 754, informa o tráfego na posição de 12 horas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, é um Airbus 320 da TAM. Tenente, bom 754, não tem esquerda. É o número 2 para a pose Salvador, bom 754. Tenente, número 2, bom 754. Salvador, 3216, final visual. 3216, complete final do procedimento R9, chame tu, Rio no 8, decimal 6. 386, obrigado. Alfa e Delta, ponto de espera 862, agora. 40. Desce o dia até o 040, uniforme. O Vitor Gilete está visual com o campo? Afirmativo. Alfa Vitor Gilete, chame teu Rio no 8, decimal 6. 18 meses, acabou o serviço. O condor 2-1, no solo aos 2-4, libere próxima à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Quem vai levar a próxima à direita, 1-2-1-9, solo. Reporte pista livre. Voltaremos. 2, Salvador, para passar o Alfa Vitor Juliette, para a próxima rota, velho. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, reporte, mantém espera sobre a rotatória, informa o tráfego na final da pista 1-0, um Airbus da TAM. É, está visual para o Airbus da TAM e solicita descer para 1.000 pés e manter espera a 3 milhas da 1.7. Reporte atingindo no 1.000 pés, o Alfa Vitor Juliette. É, Alfa Vitor Juliette. TAM 3-2 no meio, informa o tráfego mantendo o setor norte do aeródromo. Foi o Condor 2-1, livrou. Sente. Chame o solo em 1-2-1, decimal 9. 0-9. O TAM 3-2-1-6, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Cheque o trem. Livre, pouso, pista 1-0, deslocado, trem baixado, travado. Forte na Delta. Via Alfa, vai reportar na Delta para o Pátio Militar. Patango Alfa Vitor Juliette, continue na aproximação da pista 1-7, reporte final de 3 milhas. Reporta na final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Megon 754, completa aí, ele é sem vai. Torre Salvador, voo 1-7-5-4, bom dia. Está interceptando a final do ILS Sem Glide 1-0, baixar e travar. Voo no 754, número 2 para o pouso, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o ajuste 1-0-1-3. Forma o tráfego, pequeno porte, mantendo o setor norte do aeródromo. Tem o tráfego, não te quer? E continua a aproximação, vai no hospitalismo, 754, cabeceira deslocada em 1.200 metros. O Alfa Vitor Juliette, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, atente ao tráfego, um Boeing da Gol na final da pista 1-0. Alfa Vitor Juliette, o Boeing da Gol no visual. 4-0 para Guarulhos. Gente, agora acordando, sem cópia. Aguardando, poderia adiantar a saída prevista? Saída Gole. Obrigado. Tá mantendo. O TAM 3216, no solo aos 27, libere próximo à direita, solo 121, decimal 9. 219. Vitor Juliette, 4 milhas da final do 17, está visual com o Golf, enquadrando como número 2. Gente, tem condições de fazer a aproximação como número 2, o Papotão Golf Vitor Juliette? Afirmativo, está se enquadrando como número 2, o Alfa Vitor Juliette. Gente, o Gol 1754, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 119, cheque trem. Baixar travado, livre pouso na pista 10, 1754. Tá 3895, visual com o Boeing da Gol na final? Afirmo. Após passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 10. Após a passagem do Gol, alinhar e manter 10, 3895. Tango Oscar Mike uniforme, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado no curso localizador. Era 2000, agora na 3 eu tô falando no localizador ali no fundo. Seu Juliette. Abatá, Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista 17, o vento 150 graus, 10 nós. Vire pouso 17, Alfa Vitor Juliette. Para nível 050. 050, via chegada Mari, igual no 941. Controle Salvador, tá 3566, novembro. Transponder 0123. Decola 17, curva direita, Siri 045. Não, corredor até, corrigindo. Controle de 1135, transponder 0123. Receita correto, 045 nível, 18,6 torre. Qual é o PLB? Vai confirmar com a torre. Gente, chame a torre, então aumenta. 2, 2, 3, 4. Salvador, tá 3566, informação novembro. 3566, sua identificação autorizado, chegada a manda, desça para nível 090. 090, manda 3566, como recebe, senhor, por gentileza? Clareza 5. Obrigado. Controle Salvador, copiou o Bravex, Foxtrot. Bravex, Foxtrot, prossiga. Bravex, Foxtrot, concluiu o treinamento do setor norte de Veracruz. A serviço decida para 1.500 pés para o regresso com proa de Paris. Capitão Juliette, bom, 754. De Paris, reposta ingressando no corredor Interlagos. 1.500 Paris e reposta Interlagos. Vai iniciar no cruzamento com o 21. Gente, quando eu fico atento ao follow me, frequência livre estacionar. Ok, frequência livre estacionar com o 21, tá visual com o follow. 7 no follow 31, autorizado o backtrack, reporte pista livre. Mudando intenções, vai realizar mais um toque remédio em Veracruz e reporta no regresso para Salvador, ok? Deixa frequência livre para coordenação. Estabilizada na localizadora, fica mais que uniforme. Fica mais que uniforme, torre no noite decimal meia. 18,6. Salvador, boa tarde. É o TAN 3895, decolado na Gole. TAN 3895, contato rodada da colagem, suba para nível 340, sai da Gole. 340 na Gole, 3895. Salvador, Corsair 1336, passou na Lagoinha, no pescoço da ponta. Corsair 1336, acende identificação, autorizado chegada a ponta, desça para nível 090. Chegada a 790-24. Salvador, muito bom dia, tá 3834 na cidade, passando 70 para 950, sente na informação November. Tem tráfego? 3834 na cidade, passando 70 para 950, sente da informação November. Tá 3834, assistindo identificação, autorizado chegada mar e desce para nível 090. Mari 090, tá 3834. Reduza para 250 nós, tá 3834. Reduzindo 250 nós, tá 3834. Poderia confirmar como check rádio, como aí sabe? 35. Ok. 35, torre 186, transponder 5055. 6741, aprovado 340 Guarulhos, Aperisco 58, decola da 10, primeira direita, saída Gole com transição Gonza, controle 1935, 186 a torre, o transponder 5055, 16741. 6741, correto, reporte pronto, portão 3. Chamará, obrigado. Forçada no 336 indicada. Mais 941 indicada. 269. Vai iniciar a redução para 250, agora 941. Chegando 941, tem condições de manter até a próxima de etapa? Afirmativo, após estar, pode voar direto, fazer o R-Nave, Serra Vitor 366. Qual a restrição para o R-Nave, manter o perfil da chegada? Afirmativo. Você para nível 040, quando 941. 040, confirma a mensagem, tem restrição para o R-Nave? Desça para o nível 040, aguarde autorização para o R-Nave. Ah, ok. Para o 040, aguardando autorização. Bono 941. 3566 vai atingir o 090. 3566, desça para nível 050. 050, tá 3566. Fuxera no 336, desça para nível 060. 060, pagou 366. Informe, no solo aos 35, informe o pátio que prossegue. Tô a onde está? Nove. Não deixa nada, Gabriel. 36, para o desvio da informação. Sente do desvio. Tá 3834 indicada? 250 como solicitado, tá 3834. Reduza para 2209, está 3834. Desça para nível 070. 070-220, tem 3834. Oscar Mike Uniforme, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Epa. 3174, sente da informação November, atingindo 160, afastado 68 milhas. Pronto a cópia? Pronto, cópia. 4061, está autorizado Campinas, nível 360, aerovia Perisco 58. Decolagem no zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1935, torre 186, transponder 5057. Autorizado Campinas 360, Perisco 58, decolada 20, curva direita, Gole, transição Gonza, 5657, transponder é o 4061. 061 no decolagem 1-0, transponder.